Here we go. Calma aí, suas tanguinhas! Que calma aí, porra, eu tenho que gravar também. De tanguinha. Eu tenho só que gravar essa merda. Eu tô gravando já, cara. Vai aí, vai dar merda? Você vai ficar sem programinha? Opa, eu tô dando surpresinha. Bora lá, tá pronto agora? Tá gravando? 3, 2, 1, gravando. Fala aí, suas tanguinhas, que está começando o podcast de tanguinha. Hoje nós vamos contar nossas histórias nas nossas cidades perigosas, Rio de Janeiro e a capital do perigo nacional, Mineiros, não é não? Interior de Goiás. Então, tô aqui hoje de novo forjando felicidade, o Fluff, comigo hoje o Bode. Podcast tanguinha chegando de assalto. Ha! E comigo e com o Bode hoje o Pombo! Isso aí, Vasco campeão, ninguém roubou o título da gente dessa vez, não assaltaram a gente. Deu certo isso. E comigo com o Bode e com o Pombo, o cara da cidade com o maior índice de suicídio no Brasil, Jardel de Mineiros. Isso aí, tem que tomar cuidado com os macacos que eles pulam te roubando, maluco. E olha só, eu quero deixar um recado pra Pode Esperar Nacional, Jovem Nerd, Rapadura Cash. Nós somos o podcast mais ouvido em Mineiros, Goiás. Quero ouvir alguém tirar esse título da gente, valeu? Todos obrigado. Os três habitantes ouvem o Tanguinha Corta, 100% de aproveitamento. Eu sou um ótimo divulgador de trabalho e me contrata. Tudo bem. Cadê obrigou a avó dele a ouvir a gente, rapaz? Cala a boca, eu vou roubar o podcast de vocês. Vamos agora pro moral. É isso aí, galera. Vamos agora, rapidinho, Express. Boa, boa. Pra galera que quer entrar em contato aqui com o pessoal super maneiro, super gentil, super gente boa, que não assalta ninguém do Tanguinha Corp, você pode fazer pelo Twitter, no arroba Tanguinha Corp, que é o nosso endereço no Twitter. Você manda sua mensagem, recebe as nossas mensagens. Siga-nos no Twitter, por favor. E também no Facebook, cara. Você pode clicar simplesmente nesse Fzinho aí da paradinha azul. E você pode também procurar por Tanguinha Corp lá no Facebook. Se você sabe o endereço, se não sabe, www.facebook.com. Eu falei rápido pra caralho e não me entendi. Ah, galera, é o seguinte. Quando nós chegarmos a 100 curtidas no Facebook, nós teremos uma atração em vídeo muito sensacional. Sem número, tá? Sem número curtindo. Não é pra ficar sem curtir a parada, não. E-mail pra sugestão e crítica, manda pra gente, galera. O nosso e-mail aqui do podcast é podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. Então, vamos propagar a tanguinha, gente. O mundo precisa ficar mais arejado. Recomende para um amiguinho. Você ouviu, pô, tem aquela menininha que você quer pegar. Fala, olha aqui, 500 dias de inverno e tal. Aquele seu amigo nerd. Pô, cara, eu vi um programa maneiro sobre Thor. Temos vários programas já. Então, se você apresentar esse podcast para duas pessoas, essas duas pessoas apresentam para duas pessoas, vai ter o mundo inteiro e um pouquinho mais de passo, mas vai ter o mundo inteiro. É, que imagina todo mundo de tanguinha, passando pela rua. Tá ligado a parada dos bombeiros com fitinha vermelha? São meninos todos de tanguinha, cara. Ó, tenso. Caralho, eu nunca seria assaltado de tanguinha. Realmente não. Principalmente se eu começar a pular de tanguinha. Vamos lá, olha só. Pra você que gosta de futebol, que gosta de brincar com a galera, pomba, qual é a dica? Fica do Vascão campeão, rapaz. Que é a dica? Não, sacanagem. Além disso aí, a dica que a gente tem é sobre o Cartola FC. É o joguinho da Grobs, né? Joguinho da Globo, muito maneiro que você vai lá, escala o seu time, participa com a gente, tá todo mundo participando lá, escolhendo seus craques, todo mundo se ferrando, porque ninguém sabe nada de futebol aqui direito. E é isso aí, cara. Participa lá com a gente. É como se fosse um bolão, entendeu? Só que ao invés de você escolher os placares, você escolhe os jogadores que vão pontuar pra mais ou pra menos na rodada, dependendo do desempenho deles. E tem uma liga de pontos da Tanguinha Corp que a gente criou, privada, entendeu? Que só tem a galera da Tanguinha Corp e os ouvintes. Então, você que ouve a gente, tem uma conta da Tanguinha no Cartola, ou já tinha uma conta, ou vai criar agora, entra lá na liga do Tanguinha Corp e vem brincar com a gente junto. Todo mundo junto, somos nós. Coisa bonita, de Tanguinha e Cartola. E olha só, nós contratamos um outro amigo nosso, que eu não vou revelar agora, porque a alcunha dele, ele não disse qual que ele quer ainda, pra ele fazer os motivacionais de Tanguinha pra gente. Então, aqueles negócios de vamos matar e vadia tudo, motivacionais assim, a gente vai fazer a gente não, nosso amigo vai fazer, nós vamos disponibilizar aqui pra galera. Espero que vocês curtam e frequentem o Tanguinha Corp aí, dias de semana também, que nós vamos tentar liberar conteúdo diário. Diário! Diário! Diário! Tem noção do que é diário? Tanguinha Corp todo dia agora, trabalhando. Então, sem mais delongas, beijo e me liga. Galera, vamos hoje a imitar o nosso podcast de história de sorte e azar, hein? Ah, imitar. Vamos a imitar essa porra toda. É que eu ia falar outra coisa, só que ele sabe imitar, cara. Sacaneia. Então, beleza. Ó, eu quero mais ou menos aqueles ritmos, hein? Contando a historinha e tal, bacana. Mas não quero história de assalto que deu merda que nego morreu, não, hein? Quero... Ah, não? Engraçado. Tipo, levou teu iPod, tomou um tiro no pé, tranquilo. Tranquilão. Mas, tipo, perdeu o braço, não. Ah, droga, não vou poder falar nada. Perdeu o braço, não pode. Então, Pombom. Pode ser tentativa de assalto? Tem que ser assalto. Pô, não, mesmo. Tem que ser tentativa de assalto, moleque. Tem que ser. Tentativa, né? Então, beleza. A história que eu tenho, cara, era de uma vez que eu tava saindo do meu primeiro trabalho, né? Na verdade, foi quase uma escravidão, mas não vem ao caso. Trabalho ou estágio? Não, era trabalho mesmo. Era um trabalho escravo. Isso. Numa companhia de telemarketing do Rio de Janeiro. Isso aí. Ah, é verdade, é verdade. Num setor de banda larga, que talvez você esteja usando agora. Isso aí. Aquelas pessoas que a gente liga e xinga que nem um condenado, a pessoa não tem nada a ver com a paçoca. Exatamente. Se você foi mal atendido... Pense duas vezes em xingar a pessoa que tá lá, cara, porque... Eu não penso não, cara. Quando a raiva vem, sai de baixo. Samba nós. Mas diga aí, cara. Tentaram te comer dentro da empresa. Hã? Não, comer não, assalto. Não. Não teve nada lá dentro, não. É, a questão foi que o lugar era no centro da cidade. Né, o local onde eu trabalhava. Aí tinha que passar, né, pelo ali, pro Largo do Passeio. E o Lago do Passeio, como todo mundo sabe, é um lugar maravilhoso. Ninguém fuma crack, ninguém faz nada lá. Ninguém faz nada lá, ninguém vira X-Men lá. Não, mais. Ninguém. Então, eu tava passando por lá, né, ouvindo o iPod, que nem... O iPod não, aliás, era um MP3, né? Caralho, mas tu é esperto, falseta. Hein? É, sim. Não, mas tava ouvindo MP3 daquele ferreco, que hoje em dia aí é 10 reais na barraca da Uruguaiana. E era do meu primo, nem era meu. E eu tô lá na minha, ouvindo minha música e tal, indo pro... voltando pra casa, né? Feliz de ter terminado um dia de trabalho duro. Que vira um moleque pra mim, né? Provavelmente naquele minuto de X-Men mesmo, ele achou que tinha superpoderes. Virou pra mim e falou: qual é, cara? Qual é? Passa o MP3, não sei o que e tal. Vai, passa o MP3, passa por aí. Aí, pô, como eu tava com um lado só, né? Mas peraí, ele não tava com arma nem nada, ele tava tipo... Não, ele falou: passa o MP3 pra mim. Vamos lá, né? Aí eu tirei o lado do fone e falei: o que você quer, cara? Aí o cara: não, passa MP3, passa MP3. Sendo que, porra, o moleque parecia ter uns 16 anos, 15, 16 anos, era um moleque. Ué, eu já tava com uns 20. Malhando, né? Forte do jeito que é. É, exatamente. Hoje em dia não rolava, mas naquela época. Aí ele virou pra mim lá naquela pose de X-Men e falou: não, passa MP3, não sei o quê. Falei pra ele e falei: pô, não, cara, tô ouvindo minha música aqui, não te dá MP3 nada, pô, vou embora. Peguei, botei o outro lado do fone de novo e fui andando. Se tivesse desligado, você tinha entregado então, né? Que só tava escutando a música. Exatamente, eu tava curtindo ali. Peraí, você tá acabando a música do NX0 aqui. Pombo saiu do trabalho, tava tranquilo ouvindo o seu Charlie Brown! Charlie Brown! E aí chegou o Pivete. Isso mesmo. Que solo, o moleque vem interromper. Pô, sacanagem, né? Na hora que o Chorão tava mandando aquele grito maneiro, aquela música... Na hora que ele falou que odiava gente fina e não usava sapato, ele queria roubar o MP3. Não, mas é... Só deixar bem claro que eu odeio Charlie Brown e não foi isso que aconteceu. Eu tava ouvindo música e o moleque veio querer me interromper. Eu falei: não vou te dar o MP3. E ele continuou me seguindo, ué. Falou: não, passa o MP3 que eu vou te dar uma facada, que não sei o que. Isso com dois dedos dentro do casaco, fingindo que era uma faca, né? Fingindo que tava de pinto duro. Passa o MP3, senão eu vou te comer. Passa o MP3, senão eu vou te comer. Mas daí, tipo, pô, eu extremamente calmo, olhei em volta, não tinha nenhum policial, mas também não tinha outro pivete. Eu falei: porra, no máximo ele vai querer aqui partir pra cima e vai tomar um prejuízo. Eu falei: não. E o moleque insistiu de novo: passa MP3. Eu falei: cara, não vou te dar MP3, desiste, vou embora. Aí o moleque pegou, virou pra mim, desfez a cara de mal, falou: não, eu tava só de brincadeira, valeu. Muito malandro. O povo conta a história de assalto que o cara arruma MP3, eu lembrei da minha história. Que eu tava, eu estudo em Niterói, né? Moro no Rio. E aí, nos primeiros períodos, as minhas aulas eram de manhã. Então eu tinha que pegar a barca, ia pra Praça 15, pra quem não conhece, é tipo uma calareira gigante, quase, sei lá, 300, 400 metros de tem que caminhar assim numa clareira, deserta até as barcas. 5 horas da manhã não tem ninguém lá, tá ligado? Tem você e o feno, a bola de fêmur, segundo pombo. Aí, se você disse uma, você não ia falar isso, mano. É, uma bola de fêmur, né? Aí eu, belo dia, tava indo pra. Andando lá, desci na beira de Márcio, tava andando pras barcas. Aí vinha na minha direção um cara de bicicleta, careca e com jaleco de açougueiro. Aí eu, porra, tranquilo, né? O cara tava trabalhando, sei lá, aí. E não tava vindo na minha direção certinho. Ele meio que mudou de direção, às vezes chegou do meu lado assim, e aí ele falou alguma coisa que eu não entendi, e eu tava de fone também, né? Aí eu tirei um fone pra ouvir ele. Pô, sabe que tem um borracheiro por aqui? Foi uma cantada. Aí eu sou uma gracinha. Aí já começa a avaliar o cara, né? Porra, borracheiro. Pô, cara, não sei o que tem não, mano. Aí ele já começa com aquele papinho, porra. Você é um cara maneiro e tal, parou pra falar comigo, né? Que esse playboyzinho de filha da puta e tal. Não sei o quê. Aí ele é o seguinte, eu tô armado, ele botou a mão tipo assim embaixo do jaleco, tô armado, não sei o quê, passa o teu celular que nada vai te acontecer. Na verdade, ele achou que fosse celular, mas era meu iPod, eu não ia dar meu iPod que eu paguei 400 pratas na parada pro cara se. Aquele iPod nano de 2 GB, velho. iPod nano de 2 GB, velho, aquele comprido, esse mesmo. Paguei a fortuna naquilo, aquele mesmo. Mas aí o maluco passa não sei o quê, eu. Pô, cara, fiquei meio quieto. Aí ele, com a mão embaixo do jaleco, fingiu que tava muito duro, né? Mas sem mostrar arma. Não, se o cara me mostrar arma, eu sou convencido de que eu devo entregar tudo que ele quiser, tá ligado? Menos aquela criatividade. Tudo que ele quiser? Menos aquela criatividade. Eu tenho que preservar. O Trump já nem queria, né, cara? Aí, mas que o cara não me mostra nada, eu acho que eu posso levar um soco. Entendeu? Aí ele meio que passa. Quando ele viu que eu não queria passar, aí ele virou pra mim e fez a seguinte pergunta. O que vale mais? O seu celular ou a sua vida? Aí eu refleti, né? Fiquei parado, tipo, olhei pro cima. Sabe quando o tempo para? O tempo para por 5 minutos e 1 segundo. Uhum. Aí eu fiquei pensando assim. Aí o cara, além dessa pérola do que vale mais sua vida no seu iPod, ele meio que desistiu de me assaltar. Ele virou pra mim e falou: aí, tá beleza então. Vai na paz. Da próxima eu te mato. Como assim? Vai na paz, né? Na paz eterna quando eu te matar. O cara é tipo justiceiro. Rapaz, você pode matar alguém, você pode ameaçar alguém de morte, mas você tem que ser cortês. Foi o que o cara fez, entendeu? Mantém a ética de trabalho dele. Caralho, tô brincando, vai ser pesado pra caralho, moleque. Se fosse um cara um pouco menos despreocupado com a vida, eu nunca mais andaria de barco. Você nunca mais foi num açougue, né? Depois disso. Não, cara. Já pensou? Chegou lá, tava açougueiro, tava careca assim. O plano falou, cara, o açougueiro aí veio de bicicleta. Eu aqui na minha cidade, a cidade grande, né? Tipo assim, os policiais aqui ainda tem arco e flecha, porque o revólver não chegou ainda. A cidade é muito desenvolvida. Tem chamando no hospital, Jordão? Pajés? Isso. Eu realmente me surpreendo por você ter internet, cara. É que eu pensei um arame farpado do orelhão. Aí funciona. Não, aí tipo assim, aqui teve uma época aqui na cidade que tinha duas ganguezinhas. Quer dizer, eram dois bairros que se juntaram e fizeram uma gangue. Caralho, como assim? Tipo Yakuza? Hã? Cortaram teu dedo, cara? Não, aí tipo assim, era. O nome dos bairros são Baixadinha e Leontino. Aí o nome da gangue. Nossa! Leontino! O nome da gangue. Era BL, né? Que era Baixadinho e Leontino. E eles tinham o incrível dom de roubar coisas extremamente caras. E o favorito deles era o boné. Eles adoravam roubar boné. Porra, roubar extremamente boné? Caro? Porra. O boné? Não, é que tem aquela etiqueta ainda de original e tal. Porra, bacana, hein? Na cidade de Jardim, você troca um boné por 3 vacas. É perigosa pra caralho. E se o seu boné tiver aquele uma etiqueta escrito Tomboy, pronto, você é tipo, bata aqui. Tomboy? É, você nunca viu aquela marca de boné Tomboy? Não, isso não existe no mundo civilizado. Ah, aqui existe essa marca, era uma marca de sucesso aqui na cidade. Eu acho que é bonitinho essa parada aí, mano. Aí, e aqui tinha essa mania de roubar boné, cara. Você ia nas festas, nego roubava seu boné, você ia em algum lugar não roubava seu boné. Eu não sei, cara. Que isso, cara? Cara, como assim só roubava um boné? Era só o boné. E ninguém pensou em não usar boné. Mas eles vendiam boné depois que roubaram? Não, porque aqui, geralmente, mala aqui usa boné de lado, sabe? Tipo o Sérgio Malandro, só que um pouco mais pra frente. Caralho, é um esperto mesmo. Cara, então, é status você ter mais boné, assim, você é o maior ladrão da cidade? É tipo a guerra de lixeira no colégio, tá ligado? Você rouba a lixeira da sala do lado, e aí no intervalo rola aquela porrada pra pegar a lixeira de volta. É, tipo, pique bandeira, só que com lixeira, cara. Não, mas é que, tipo, boné é tipo marca registrada de, geralmente de mala, né? Quando usa pra trás. Porque tem quem usa pra frente porque o cabelo é ruim ou pra tampar do sol. Mas quando o cara usa pra trás, de ladinho, se o cara quer passar uma panca de outro malandrão, saca? Aí, então, nego, que tinha... trás, né? Eu não uso boné, meu cabelo é bom. First Blood! Ah, valeu! Não, eles deixam eu continuar, né? Aí tem essa mania de roubar boné. E um dia tava um amigo meu indo pra casa de outro amigo meu. E olha o detalhe, eu estava com uma webcam no bolso, dois CDs de instalação e mais celular e coisa arada. Porque CD de instalação da webcam deve ser porra cara pra caramba, hein? E tipo assim, e eu estava de bicicleta. E meu colega do meu lado, eu ia acompanhando ele com a bicicleta, e ele andando do meu lado. E meu colega estava de boné. E a gente andando, você já ouviu falar da bicicleta barra circular, certo? Não. Monarcão, uma bicicleta barra circular. É uma monarca, ela tipo assim, o quadro dela tem um círculo no meio, a gente fala. É uma barra circular. Tipo, olhando de lado dá pra ver um círculo, é isso? Aí a gente tá andando e começa a rolar um barulho vindo atrás da gente, um rangido, sabe? Aquele trem que tá faltando graxa. E aquele... Aí de repente o colega tomou um tapão na cabeça, o cara pegou o boné dele e saiu correndo, né? Na bicicleta. Aí ele... Porra, cara, vai lá e pega pra mim. Falei, cara, eu tô com uma webcam, dois celulares e três CDs no bolso. Você quer mesmo que eu vá atrás do seu boné? A única porra, coisa mais roubada... O maluco passou de velocípede, porra. Hã? O maluco de velocípede levou pro teu boné e você não foi atrás dele? Não, cara. Eu falei, cara, é um boné. Ah, mas meu boné custou R$10. Uau. Longos R$10, né, cara? Se bem que na época... Aí você vai ter que colher, sei lá, 5 toneladas de cana pra ganhar isso. Cara, e falar que eu já tive um outro colega que apanhou numa balada por causa de um boné, cara. O maluco pegou o boné dele, foi no maluco, deu uma porrada no cara, pegou o boné de volta, aí veio 4 caras e bateu nele e pegou o boné dele. Cara, aqui era uma... Boné na cidade do Jardel, tipo, tem variações, sabe como é que é? Ah, né? Tem... Acho que eu digo que eu comprei, eu vou levar boné, cara. Só tem um alerta para as autoridades de segurança pública do país, que no interior tá um problema de boné, gente. Um arrucacê de boné, tem que ter um programa para isso. Polícia Federal, por favor. Meu boné é minha vida. Se eu quiser comprar uma casa aí, quanto você quer levar? O tráfico de droga aqui é passado, mano. O negócio é traficar boné. Boné e óculos. O que eu fico imaginando também é como é que é a perseguição, né, na cidade do Jardel. Tipo, o molequinho de velocípede na frente e todo mundo de bicicleta atrás, assim, levantando barro. E um atrás do boné do outro. Ai, guerra foda. Deve ser uma gangue que o cara deve usar 3 bonés ao mesmo tempo. Um pra trás, um pra frente e um pro lado, assim. Forma um chapéu na cabeça, né? Fecha as 4 laterais. O líder da gangue tem aquele boné com helicóptero em cima, sabe? É o Kiko. Não foi uma vez só, infelizmente, que eu fui assaltado, né? Teve uma outra ocasião. Na verdade, já teve mais do que isso, mas vou me ater a essa agora. Nessa ocasião, cara, eu tava saindo do colégio militar, né? Assim como outras vezes aconteceu, com aquele uniforme do Papaquito. Era uma porra muito trota. Você tinha que vestir de tempo em tempo uma porra da roupa branca ridícula. Ah, você botava um cinto acima do umbigo, muito bizarro. A porra do cinto escroto. E você saía que nem um idiota no meio da rua, né? Eu já, a minha cara já ajudava. Pra quem não conhece o militar, é porque tem um uniforme especial que se usa. Como se fosse um terno branco, um paletó branco com uma calça vermelha. E uma boina, que é um boné praticamente vermelho também na cabeça. Então você chama pouca atenção na rua. Sabe a túnica do Link, do Zelda? Verde, azul, a vermelha, a branca que faltou no jogo no colégio. Pra melhorar, ainda tem a luva do Mickey, né? Que sempre que eu vestia a luva do Mickey, eu fazia questão de imitar o Mickey. Ai, porra! E saía andando com a cara de idiota, imitando o Mickey na rua. Ou seja, um prato cheio pro assaltante. E aí, nesse dia, eu tava saindo, né? E fui lá pra Chiquinha, pegar meu ônibus e ir pra casa. vestido com essa roupa aí, que o Jardel Gavinho tá rindo pra caramba. Tá? Tô eu no ponto de ônibus e aparece um moleque, né, com um feitinho bem parecido desse que eu comentei anteriormente. Tava virando X-Men. Isso. Por um minuto, Tava lá, tipo, uns 30 segundos, mais ou menos, já da duração da pedra dele. E aí, com a mão, de novo, né, fazendo o truque da faca por dentro da camisa, que assim... Só que eu não entendi se ele queria... É a técnica do PD, já te expliquei, cara. Tava querendo mostrar que tinha alguma coisa, não sei se era um pênis duro, se ele tinha usado pra mil... Mas ele queria me mostrar que tinha alguma coisa potente ali. Ele tá querendo te vender um boné, cara. Ele tava com a mão pra dentro da camisa. E aí ele virou pra mim e falou: "E aí, o que você tem aí? Não sei o quê." Eu falei: "Ué, tem livro, cara. Eu acho que você não deve querer, né? Livro, não sei." "Mas não, passa aí, passa tua mochila. Passa tua mochila que eu vou embora, não sei o quê." Eu: "Não, cara, meu ônibus tá aqui, tá maluco? Vai me assaltar aqui, tem gente ali do lado e tal. Eu vou pra lá e você não vai me assaltar. Eu preciso dos meus livros." Aí o cara: Não, vou te furar, que não sei o que, vou te furar." Aí por isso que eu pensei que ele tava com uma faca, né? O cara fala que vai me furar e tal. Eu falei: "Porra, cara, não vou te dar meus livros. Porra, pra que tu quer meu material?" Aí fui andando pra direção do ônibus, ele veio atrás de mim, né? Aí, tipo, chegou lá na hora, o tava com o pessoal lá no ponto final e tal, e o moleque ficou na encolha pra não dar pista, né? Que tava me assaltando. Todo mundo, assim, olhando pro ponto, assim, ninguém imaginava que ele ia me assaltar. E aí ele pediu pro motorista pra entrar atrás, né? Isso eu tava entrando pela frente. Caralho, isso é a coisa mais escrota de todos os tempos, cara. Pois é. Aí ainda pediu pra entrar atrás. "Qual é, motor? Deixa eu sair atrás, não sei o quê." Aí eu: "Caralho." Aí eu falei: não vou falar pro motorista que o moleque tá querendo me assaltar ou qualquer coisa assim, que o cara vai pensar que eu tô de sacanagem, ou então não, vai... Rapaz, tá de otário, mano. É, exatamente. Ah, eu otarião. Então, na época do colégio, tu nunca quer que os outros fiquem achando que você é um cuzão, né? Aí, você já tá com uma roupa ridícula. Uma alma branca escrota dessa, né? Pois é. Ainda mais vestido de papaquito. Você já tá com um panto de babaca, ainda vai provar que é? Aí é foda. Fui, senti lá no ônibus, o moleque sentou do lado, pô. "Ué, parceiro, não tem continuar ali não, né? Passa aí a mochila então que eu vou embora, não sei o quê." Eu falei: "Cara, na boca, tu vai me furar por causa dessa mochila aqui?" Peguei, abri a mochila e falei: "Ó, tem livro aqui dentro, quer livro? Quer livro? Aqui, ó, tem caderno aqui, tem essas paradas, tu quer? Quer levar? O caderno tu pode até levar." Aí: "Ah, não, mas não tem mais nada aí não, não tem celular, não tem carteira." Eu: "Não, cara, não, era o quê, 2000? Eu não tinha celular na época." Aí ele falou: "Porra. Então valeu então, mané. Valeu. Fica na moral aí e tal. Quando eu passar aí da próxima vez, a gente conversa e tal." Vai na aí, paz. Pô, foi embora. Vai na paz. Na próxima eu te mato. Era boa mesmo. Mas aí o que acontece? Foi por isso que eu falei que o importante no assalto, cara, é tu manter a frieza, cara. Entendeu? Não, mas você for um moleque de 13 anos, com de pinto duro, cara. Aí você pode... Mas o que ele ia fazer é roçar em você. Pô, você tava contando a tua história de criança, cara, que te assaltou, mas a minha foi pior, cara, porque foi o seguinte, a gente tava na sexta série, coisa assim, tinha 13 anos, 12 anos, era um moleque retardado que mijava na cama ainda. Punheteiro não, mijava na cama, não, nem na parte da punheta eu tava ainda. Eu acho que é melhor assumir que a punheteira, cara. Não. Mas eu não posso mentir, cara, não posso mentir. Eu era mó bundão. Aí tava saindo do colégio também com dois amigos igualmente bundões, indo pra Pro Game, pra jogar videogame, depois da aula, né? Aí andando lá pra... em direção à coisa, que é tipo mais 10, 20 minutos de caminhada, no meio do caminho somos abordados por um estudante com uma camisa de colégio público. Tipo, era vermelho e preta? Tipo 15 anos o moleque. Não, aquela com a faixa no meio, assim, com o livrinho, não lembro direito, foda-se. Aí o rapaz chegou e tal e anunciou o assalto. Anunciou o assalto? Anunciou o assalto e tal, passa o dinheiro. Moleque, qual foi, mano? É nóis, perdeu! Puto não, na rapaz, carteira. Eu não tinha um puto. Eu tinha a bolsinha. Você dinheiro, de moeda, né? Um puto na carteira? Eu tinha a bolsinha de moeda, cara. Tipo, eu abri a bolsinha e virei na mão dele, que era tipo 15 centavos. É boa. E meus amigos eram tipo 10 reais cada um, assim, e o moleque saiu com dinheiro. Cara, se eu sou um assaltante, o cara me vira 15 centavos, eu dou um bufete na cara dele, na boa. Não, se eu sou assaltante. Olha isso, cara. O pior é que você assaltaram por um moleque de 15 anos com roupa de colégio público no meio da praça com uma porrada de gente, tá ligado? Ele não tinha arma, não tinha faca, não tinha pinto duro, não tinha nada, cara. Não tinha pinto duro? quando tu conferiu. Colégio ainda, cara. Tá ligado? O Pluff dá uma palpada quando vem bandido assaltar ele. Aí, não, mas o pior não é ser assaltado. Mas tipo, um assaltado, somos otários. Primeira vez que aconteceu e tal, cidade muito perigosa, sempre acontece, né? Aí entregamos dinheiro. O problema foi depois no colégio, que o otário do meu amigo foi contar pro pessoal. Aí começou a falar, né? Caralho, os moleques foram assaltados por um moleque de 9 anos na praça. Caralho, o moleque descalço, mano. Caralho, o moleque com cabo de vassoura. Aí, pô, tu fica com fama de otário, cara. Muito escroto. Eu não só fama, né? Você não foi otário, não. Não, otário fui. Mas, porra, o cabo de vassoura no meio da praça parece no meio do assalto, o Pluff tentou concentrar o Ki dele pra mandar um Kamehameha no cara, mas não deu certo. Ele pediu de Ki-dão, mas as pessoas não foram solícitas. E o moleque dele de vassoura, eu acho que nem tinha Harry Potter na época ainda, hein? Galera, tô descendo o pau, filha da puta. O Pluff até hoje não consegue passar na saída de uma creche que... Bate lembrança. Se eu vejo a batineira varrendo ainda, então. O moleque chega no plano. Ô tio, me dá uma bala. Ah, pega tudo, pega minha carteira, meu celular. A gente falando de cara, de otário e tal, lance de malandro, assaltante. Uniforme de gente maneira. Isso aí, só de coisa aqui. Malandro. A porta do banco é um mistério, né, cara? Aquela porta giratória do banco lá. Não, cara, mas é um sensor de metais, cara, que eu saiba. Não, pelo amor de Deus. Se você for assaltante, você não vai ficar travado naquilo, cara. Pelo amor de Deus, aquilo é só pra fugir de gordo contra as pessoas. Sim, cara. Aquela porta é tão bizarra, porque eu entro, o nego vai, tira celular, tira moedinha, tira de abacuadro. Eu entro com dois celulares, eu entrava com PSP, de abacuadro na mochila e não travava. Trava, cara. Não trava. Só trava se ele entrar com notebook, tá ligado? Aí não, trava. Porra nenhuma, cara. Isso não, é trava que... sim, trava sim. Oh, o detector de metal é tipo bom senso a malandragem do guarda que tá ali. Ele aperta o botãozinho e fala, ó, você vai passar... Você não vai passar, você tem cara de bandido, fica aí fora. Não é assim, cara. Não. Só no teu banco aqui assim, rapaz. Só no banco pra galera de São Cristóvão aí. Aqui eu vou passar, sempre que eu tô com o notebook na mochila, apita e eu... Pô, tô com o notebook. Ele abre aí. Eu tenho que ficar do lado de fora do banco, abrindo a roleta. Vai que chega um... Duvido que você já tenha ficado parado numa porta de banco. Já fiquei duas vezes, cara. Não, com essa cara aí, cara. O guarda nunca vai apertar o botãozinho pra você. Vai sim, pra dar uma zoada no plano. Cara, você já virou o Pluff, o cara que se fantasiou de Sakura, tu olha pra ele, sabe que ele não vai faltar nada. O cara manda o Pluff para na porta, é pra dar uma zoada. Filho da puta. É só constrangido. Cara, eu encabulo que tem gente que para, aí a porta trava. Aí a pessoa vai, tirou duas chaves do bolso, põe lá no negocinho e entra. O meu chaveiro tem cinco chaves, fora o chaveiro. E eu entro e a porta não trava, cara. Eu acho aquilo muito engraçado. Não, mas é aleatório mesmo, alguns bancos é aleatório. Então tá, beleza, o cara fez o que meu pai fez. O meu pai, ele virou Robocop, ele tem várias paradas de ferro. Nunca mais já conseguiu passar na porta do banco, então, né? Não, vai conseguir, o cara tem como liberar a roleta. Só que a primeira passagem é travada, entendeu? É isso que você pensa, então. Mano, então tá bom. Já trabalhei em banco já, cara. Trabalhou, né? O Pluff ficava ali pra ser tipo uma esponja de assalto. O pessoal assaltava ele e deixava o banco em paz. Ele ficava pulando na porta do banco. Ele era o filtro. Só não tem, rapaz, já fui otário de banco já. Otário de banco. Pô, moleque, hoje, quando a gente decidiu que ia gravar o cast sobre essas histórias de assalto e tal, que deram teoricamente certo, né, que a gente tá vivo ainda, aí eu fui perguntar pro pessoal, porra, tem uma história de assalto, não sei o quê, aí o Búfalo me contou a história dele, que eu achei muito hilário. Porque ele disse que só uma vez que tentaram assaltar ele. Tentaram assaltar ele, aqui na capital do perigo, Rio de Janeiro, e ele tava andando na rua sozinho, só uma vez que aconteceu, tava andando na rua sozinho, aí chegaram, tipo, uns dois moleques assim, aí já começaram a mexer na bolsa dele e tal, no celular, mas pô, como ele tava em menor número, né? Aí ele meio que, porra, não sei o que, começaram a mexer, pegar o celular, aí do nada ligaram pro Búfalo. Aí começou a tocar Racionais MC, que era o toque de celular dele. Aí os moleques ouviram Racionais, aí ele, caralho, mano, caralho. caralho. Tô aqui, né? Não sei qual é a música famosa do Racionais, mas os moleques começaram a cantar e depois eles devolveram as coisas e foram embora, cara. Pô, é o poder, é a manjada, rapaz. É o famoso salvo pelo gongo, né, cara? Não, não. Salvo pelos Racionais. Muito true, porra. Caralho. É tipo botar o adesivo do Zé Pilintra no teu carro, tá ligado? Aqui na minha cidade eles começam a usar um boné da Jamaica. Não, tem que comprar um boné e deixar ele soltado no boné. Aí ninguém nunca te rouba. Boa, tá aí. Aí fica patória, né? Quero ver roubar meu boné, que eu sou um viado, né? Vou botar o hino do Flamengo no meu então, que é isso mesmo. Vou fazer amizade com os bandidos. Na hora que tira o boné da cabeça, ele. Era do Flamengo. É que é o poder, rapaz. Era o Dodô, cara. Ah, é verdade. O poder. Já pensou, você vai roubar o cara, toca restart, o cara é linchado no meio da rua. Tem uma história que nem é minha, cara, de assalto, mas ficou famosa aí. Ah, então eu não quero ouvir, não. Quer ouvir, não? É, vou tapar os ouvidos. Então eu vou assaltar seu ouvido e vou falar pra ele. Não, mas é sério, essa história aí, cara, foi um cara lá nos Estados Unidos que foi assaltar uma loja. Aí, tipo, na hora que ele assalta a loja, ele vira pro cara e fala: bom, eu pretendo te devolver esse dinheiro daqui a algumas semanas. Mas eu preciso fazer isso, eu não queria mesmo, mas eu tenho meus filhos pra alimentar, sou desempregado e tal, não sei o que. O cara passou o maior sermão no maluco. Eu vi isso, cara. Foi intenso, cara. O maluco mó educado, sabe como é que é? Eu não queria e tal, mas eu não tive escolha. Desculpa, passo o dinheiro. Assim que eu puder, eu venho aqui e devolvo pra você. É, mas você esteja sendo assaltado. bom idioma carioca. Esteja sendo. Eu tenho um. Esteja preso. Meu amigo tá em Goiânia, na capital do estado. Ó, oh, né? Lá tem escada rolante, hein? Lá tem escada rolante, maluco. Diversão garantida. Aí ele tava andando na rua de noite, aí tinha uma ganguezinha, né? Aí o cara chegou e disse assim: ô, dá um real, né? Aí ele, pô, não vou dar um real. Aí o cara chegou, então passa a carteira. Aí o cara passou roubando ele, né? Aí o carinha, o chefe da gangue, falou: ó, cara, eu só pedi um real, você veio fazendo feita comigo, não sei o quê. Por isso eu tô pegando tudo, eu nem precisava disso, vou pegar só pra você aprender. Aí, e você fica por aqui, que tá vindo outra ganguezinha ali do lado, e se você não tiver dinheiro, eles vão te bater. Caralho? Sequência, velho? É, não, tipo assim, é que o cara roubou ele e já falou que tinha outra gangue vindo. E falou pra ele ficar junto com o cara que roubou, porque senão os outros iam bater nele. Caralho, ele tá te roubando. Mas vem com a gente, senão você vai apanhar dos outros. Isso, foi mais ou menos assim. Vamos, então, na verdade, ele não foi assaltado, ele pagou por segurança pessoal, rapaz. É, cara, a milícia, sabe como é que é? Caralho, que bicho, cara. O cara primeiro passou um sermão, né? Se pediu dinheiro, na humildade, se quis pagar um gostosão e tal. Aí o cara roubou ele, aí ele ia sair, não, fica aqui com a gente, aquele outro pessoalzinho que tá vindo ali é ladrão também, e se não tiver dinheiro, eles vão te bater. Eu queria entender a mente de certos bandidos, moleque. Sinceramente, quanto mais eu ouço falar de história de roubo, mais eu fico pensando que tem mesmo uma ética, entendeu? Tem uma estrutura assim, psicológica do bandido. Tipo, ele deve soltar o cara uma vez e falar: ah, não, aquele ali, coitado, já soltei, já vou partir pra aquela outra velha ali que nunca vi ela aqui, tá ligado? Vamos variar um pouquinho pra não deixar nego pobre aí, senão depois não tem mais, cara. Falar de história de assalto, cara. Sem lembrar do grande assalto na Tijuca, logo depois de sair de uma instituição de caridade, cara. Isso é verdade. O karma é uma coisa muito escrota, né? É verdade. Você, por exemplo, quando você volta da Lapa bêbado, nada te acontece. Nada. Quer dizer, pelo menos você não lembra de ter acontecido. Não, eu nunca perdi celular, nunca perdi identidade, já voltei muitas vezes mesmo. Mas o ponto é, quando você tá ajudando meninas autistas cegas, Caralho, fazer o pi, cara. Que Deus te faz, te castiga. Estávamos eu, Pompo e o Britinho, retardado, saindo da instituição de caridade. Uma sexta-feira à tarde, tipo umas 5, 6 horas da tarde, ainda tava claro. Uhum. Pô, a gente, nobre de espírito, pô, estamos ajudando as crianças, que nobre de nossa parte. Vocês gostaram, queriam ajudar as criancinhas, né? Sim, era muito legal, cara, ajudar as criancinhas. Pra ganhar pontos de bondade, pra depois gastar com prostituta. Na verdade, era pra ganhar pontos na nota mesmo. Mas aí tá, nós saímos de lá, estávamos conversando bobagem, meu Deus, Pokémon Gold, não sei o quê. Sim. E nisso, três X-Men abordaram a gente assim. Aí, maluco, era, chega aqui. Era tipo arcanjo, tá ligado? Ele tinha uma arma de fogo. Não. Ele fala, maluco, chega aqui, chega aqui. Eu e o Pombo, que somos pessoas mais escaldadas, falam, ignoramos e viramos pro outro lado. Pritinho, então... que é um cara muito solícito, falou, foi, cara, você quer lá, chega aqui, chega aqui. E quando a gente viu três malucos levando o Brito pra um canto, por solidariedade, eu e o Pombo fomos. Ah, cara, valeu. Na verdade não, hein. Na verdade eu tava indo já lá atrás, assim, distante, sabe? Eu falando assim pra você mesmo, pra fode você. Aí. Não, eu falei assim pro Bode. Bode, eu tô com o meu... era o quê? Era um... Game Boy Advance. Game Boy Advance. Eu tô com o meu Game Boy Advance com Mario Kart aqui, cara. Cara, é meu bem mais valioso. Eu não vou deixar ele na mão desses caras. Eu vou dar um pinote aqui e vou embora. Tu quer vir comigo? Eles não vão conseguir mirar em dois ao mesmo tempo e não vão sair atirando por aí. Eles não são guerrilheiros, eles são só assaltantes. Filha da puta. Não, você via que tipo, não eram bandidos de classe, não eram sindicalizados. Eram só drogados querendo dinheiro, sabe como é? Só X-Men mesmo, assim. Era X-Men no fim do tempo. Exato. Ele queria botar mais uma hora. É comprar outra ficha, pô. Exatamente. Mas aí eu queria meter o pé. Então, nós fomos ajudar. Exato, eu e o Pombo a gente ia meter o pé, mas a gente falou, não, vamos deixar nosso amiguinho ser molestado por esses X-Men, vamos sozinho, ajudá-lo. Também quero. Exato. E a gente foi lá e disse, aí, cara, você tem uma mochila aí, sei que lá. Aí o Pombo, pô, cara, não faz nada não, a gente é estudante, a gente tava ali ficando a menininha doente. Aí eu, que sou metido a mão, falei, pô, cara, tava ajudando minha irmã que mora ali, ela é cega. Eu parei de ver. É, mas eles, não, vocês têm aí, você quer lá? Aí, pô, cara, você é estudante e tal. Esse relógio aí, pô, cara, você quer lá? Aí o Britinho foi iluminar e falou, pô, cara, não me assalta, eu moro em Vila da Penha. Quando o Brito falou Vila da Penha, alguma coisa tocou neles, cara, porque eles, pô, cara, foi mal aí, desculpa mesmo. Não, jamais vou fazer isso com você. É a sagrada dos X-Men da Vila da Penha, eu acho, cara. Cara, o que, é Vila da Penha? É um bairro aqui do Rio que, sei lá, de repente os moleques moravam lá, não sei, cara. É onde fica o Instituto Xavier, né? Provavelmente, cara. É, deve ser o Instituto Xavier gigante. Aí, pô, cara, desculpa aí. Não, tranquilo, vai na fé. E olha só, não fala pra galera que a gente tá aqui não, porque tinha um carro da polícia assim, sei lá, 50 metros dali. Ele disse, pô, cara, não fala que a gente tá aqui não, que a gente tá aqui na honestidade, tá ligado? Ah, sim, super. Estou te assaltando na honestidade. Era um bandido, gente, mas liberaram a gente. Aí o Brito virou pra eles e falou, tá, beleza, vamos na paz então, na próxima eu mato vocês. Aí, sabe qual seria o melhor final pra essa história? Quando o começou a perguntar o povo, não, cara, meu Game Boy, não sei o que, aí o cara ia virar pra ele, Pombo, eu só quero uma coisa. Seu boné. Mais ou menos assim. Pra quem não conhece essa grande fábula, rapaz, do mundo de vídeos caseiros, aí vai seguir também, né? Vou meter o link aqui do Peppa Filmes, Monstro do Boné. Monstro do Boné. Ele só quer uma coisa. Seu boné. Galera, infelizmente acabou o podcast. Acabou! Mas antes da gente encerrar, a gente queria tipo, falar agora sério com vocês aqui. Por mais que isso pareça meio difícil pra gente, mas assalto infelizmente acontece. Tem gente aí que recorre a esse meio pra ganhar a vida. E a recomendação da galera da Tanguinha Corp é não reaja ao assalto. Mesmo que o cara simplesmente pareça estar com o dedo mindinho dentro da calça, você... Por favor, velho. Às vezes o risco não vale o seu celular que você pagou, parcelou em 10 vezes aí nas Casas Bahia, entendeu? Peraí, você fala pra pessoa não reagir. Você reagiu por causa de um... Eu não reagi. O Pombo reagiu por causa de um MP3 vagabundo. O Jardel lutou por um boné. E você tem a cara de pau de mandar a pessoa não reagir. Grande moral do histórico. Muito bom. No final o cara falou, vai na paz. Exatamente, na paz, foi na paz, pô. Tá certo. Aí, às vezes eu tô armado e não tô com o dedo dentro da calça, hein. Roubamos o seu tempo e agora vamos sair correndo. Então é isso aí, tchau galera, tchau Jardel, obrigado pela participação, tchau Bode, tchau Pombo, tchau eu, tchau meninas, não reajam ao assalto e vão na paz, na próxima a gente mata vocês de rir. Tchau caralho, passa a carteira. Só quero uma coisa. Seu boné. Seu boné. Que ridículo. Se um dia eu for assaltar alguém, vou me vestir de macaco, cara. E-mails. Agora que já tá acabando o podcast sobre assaltos, agora a gente vai ler os e-mails aí da galerinha. Sim, perfeito. Estamos aqui, eu e o Pluff hoje. E aí, Pluff, beleza, cara? Beleza, Bode. Como é que foi o dia dos namorados? Ah, bem, foi ótimo com a Dani. Eu acho que beleza. Bom. Muito bem, então, o Outlook está com problema, não leremos e-mails. Leremos apenas comentários no site. Comentário de Jardel. Uhul, first! Parabéns, Jardel, você foi o primeiro a comentar. Outro do Jardel também, jamais será um podcast de sucesso. Toda vez que postaram alguma coisa, vieram um babaca dizer postaram o famoso first. Tem um comentário de Thiago. Mas se for um podcast de sucesso, com certeza vai ter um babaca que posta o famoso first. É verdade. É. Infelizmente. Os babacas, eles invadem, eles propagam o mundo. Agora, o Gany, não sei como é que fala. Enfim, é o podcast Supimpa. O universo dos X-Men, apesar de eu não estar nem um pouco atualizado, pois a última coisa que li, a passagem do Joss Whedon, criador de Buffy Angel, atual diretor dos Vingadores, escreveu Surpreendentes X-Men, uma passagem muito sensacional, a primeira parte. A segunda parte foi pro espaço e já não foi tão boa. Mas a primeira parte recomendo pra qualquer um, mesmo que não conheça X-Men. Muito boa. É algo muito interessante que já foi muito bem trabalhado, principalmente pelo Claremont, antes de ficar senil. É, aquelas histórias da década de 80, 70, Clube dos Infernos, aqueles X-Men criança, né? Porque a Kitty era criança, o Missy, o Manjo Solar. Há quem goste, eu já não acho tão foda não. E falar de Fênix Negra, chovendo molhado. Uhum. O Fênix, como dito, tinha um potencial do caralho, mas acabou virando apenas um filme bom. Com relações entre personagens formadas rápidas por demais, principalmente a do Xavier e do Magneto, e uma falta de uma melhor construção da motivação do radicalismo do Magneto, que na minha humilde opinião de merda é o vilão melhor motivado de todos. E, apologia à pirataria não pode, mas as drogas, beleza, né? No mais, Ice Beam! Críticas no e-mail de britinho@tanguinhacorp.com. E aqui o nosso querido Pluff propôs um questionário pra vocês. Post desse podcast também vai estar lá. E vai ser o first. Ouviu, Jardel? Você não vai ter esse prazer. Que são perguntinhas, quatro perguntinhas simples pra gente saber como dirigir, como administrar a corporação Tanga. Pergunta número 1: qual foi o podcast que você mais gostou? Quem é o convidado mais engraçado? Qual a duração ideal do podcast? E sugestões gerais para temas. Certo, gente? Recomendo a todos que respondam isso, porque assim nós saberemos como administrar melhor. Então, Plush, vamos lá? Vamos lá. O do Zenon. Esqueci de mencionar os nomes parecidos de Charles Francis Xavier e Francisco Cândido Xavier. O Chico Xavier. Sem mais, bonitíssimo. Eu realmente dou razão à teoria do Zenon do Areva, inclusive acesso em Areva. É totalmente chupinhado, cara. Stan Lee, filha da puta. E respondendo a pergunta aqui de Gany, que eu virei comunistinha de faculdade, não, eu não virei comunistinha de faculdade. O que acontece é que Marx é uma figura histórica muitíssimo relevante, as teorias dele são interessantes pra caralho, e todos deveriam ler, ideologia alemã principalmente. Enfim, mas isso não vem ao caso. Temos um cast sobre Marx um dia, não é não, Pluff? É, com certeza. Então é isso, né? Correria, vida louca, falar mais alguma coisa? Sei lá, um beijo pra todo mundo. Foda. Aí, vocês sabem o que é assaltante, cara? Sabe, né, o que é assaltante? É um bandido. Caralho, vocês não sabem o que é assaltante, cara. Já é uma letra do alfabeto que sabe pular. É um axalta, isso aí. Meu Deus, cara. Caralho, mal começou o podcast, eu tô te mandando embora, cara. Tchau!